2-0 na primeira cópia, mas olhando aqui eu corrigi, ok? A falha inicialmente foi minha. Tranquilo, 3602. Ligado. Confirmando, é o 300 autorizado. Afirmativo, nível 300. Vamos para o Matheus, bom dia. Esse ficou 492 da Oscar. Para o 050, 3290. Você tem linha qual nível? Por gentileza, mono 80, por favor. Será coordenado, mantém escuta. Agora de cópia. Papapá, eco de 90, decolado aos 1.5. Vai subir para 1000 pés com curva à esquerda, circuito padrão da 1.7, vai reportar para gerar base, pista 1.7, o eco Índia 90. November, curva à esquerda, padrão da 1.7, reportará para gerar base, eco Índia 90. Alô, Salvador. É, bom dia, Web 672000, autorização 330 Recife. 330 Recife, mantém a escuta e aguarde. Mantém a guarda, 672000. 40, ajuste de altímetro 1012. Identificou, autorizado, nível 040, chegada a posse. Vamos estender aqui por mais 30 segundos a perna do vento aqui, ó, capa, eco Índia 90. Gente, aposto para girar base, o eco Índia 90. Bem. Solo, 3602, para puxa acionamento, 05. Vamos pro táxi, 3602. Nível e puxa acionamento, 3602. Salvador no 397, no 3, pushback acionamento. Gol no 397, no portão 3, Autorizado o push e acionamento reporte para o táxi. Esperemos táxi, 397. Zero, autorizado Petrolina, nível 180, decola da pista 10, cabeceira deslocada em 1.200 metros, saída Momo, transição Albo após DCT, primeira curva à esquerda, controle 119.8, transponder 5077. Correto, chamando ponto remoto no 4. Paco, Índia November, autorizado backtrack, reporte pista livre. Entra 101 na bota, 101. Alô, Salvador, gol no 397, para o táxi. Aracaju, 2 horas e 40, com 101 a bordo, na 01. Faixa direita até a ponta de espera da Delta, lá turno 118.6. Gol no 397, altímetro 1012. Visitar na Delta 18.6, gol no 397. Siga, tá no 3896. Então efetuou o procedimento RNAV para 10, ok? Certo, está presente, autorizado Servitor 368. para o final do procedimento em nave, descendo para nível 040. Cafézinho, Serra Vitor 368, 368. Visado 330 para Recife, nível previsto 58, para sair de Apuca, Aracaju, decola da 10 com curva esquerda, 19.8 controle saído, 5076 no transponder, 6726. Baixando quando pronto. Já está pronto na 2, senhor. Então está livre, chame para o táxi. Está livre, vai chamar para o táxi, 6726. Qual o tanque 3602? 02, possível. Meio, nós vamos ter que permanecer 5 minutos parado aqui, seria possível? Pois pelo Fuso 04624, está autorizado o final do procedimento LSXOE sem glide, os primeiros 1200 metros impraticáveis. Pois pelo irá descer para 2000 pés, o ajuste de altímetro em Salvador 0012. Informe no final do procedimento R9. Informará no final do procedimento ILS sem glide, após pelo 2000 pés o Fuso 04624. Corrijam, ILS X-Ray sem glide, primeiro 1200 impraticáveis, Fuso 04624. 4624. Para 2009. 209, 306. Salve, Jamaica Alfa. Jamaica Alfa, Siri 045. E Matheus. Choquei. Okay. Então, Siri 045, decola no 7 direita. Mil pés, corredores, axé, caixa pregos. Aciona 0144-198-286, Índia Mike Alfa. Aciona 0144, direita checa, caprego. Certo. 218-612, controle 119. Ok, 045 autorizado, mil pés, uma cheia restrita até o farol. Tá positivo. Tá até mil pés até o farol. Salário está? Positivo. Chame a torre e confirme pelo B e autonomia. Autonomia 3, está com 03 a bordo. Ok, chama a torre. Mike Alfa. Bom dia, onde é Mike Alfa? Apatão Índia, Mike Alfa, prossiga, sou de Salvador. Acionamento. Autorizado acionamento, reporte para o táxi. Mike Alfa. Meia redução para 1709, informo que o seu número 2 na aproximação. O número 1 é um Mike 326, está agora a 3 milhas da posição do 1. Sim, está 376896 reduzido para 1709. Mandou o web 6726 para o TAC, 150 a bordo, 3 de autonomia e alterna Fortaleza. Fortaleza alternado? Exatamente. Ok, táxi livre à direita, via Índia Alfa até o ponto de esperada Delta, ajuste 1012, lá chama a torre 186, bom dia, bom voo, 6726. Índia Alfa, ponto de esperada Delta, chama a torre lá 186, 6726, obrigado. Paulo, TAN 3602, vai precisa retornar para o 05. 97, contato radar, suba nível 200, saída da EL. 200, da EL 2397. Sierra Victor 368, TAM 3896. Sim, tem condições de iniciar a redução para aproximação? Sim, está reduzido, 3896. Iniciar a redução para aproximação, TAM 3896, o tráfego agora é de 7 milhas, passando a posição Duna com 140 nós de ground speed. Sim, a gente vai reduzir para a mínima o 3896. India Mike Alpha, autorizado. Decolagem pista 17, o vento 120 graus, 10 nós. Tchau. Força aérea 4624, escuta da Torre Salvador. Tá 3602, eu solo. Espera da Delta, pronto. Objeto 6726 mantém o ponto de espera devido a tráfego na final. Vai manter o ponto de espera, 6726. 02? Consiga? Consiga? 3602? Consiga, consiga. Não, tô na escuta aqui, senhor. Já tá parado no 5. Qual foi o motivo pelo retorno, pelo ouvinte? Tive uma indicação aqui do sistema, aí a gente teve que retornar só para manutenção olhar. Tá, ok, sim. Obrigado. Os primeiros 1200 metros, pista no zero, fechados. 4-2-4-6. O Papatão India Mike Alpha decolado aos 33, ingresso corredor axé, chame o controle 119.8. Mike Alpha. Aérea 4624, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós, cheque o trem, ajuste 10, 12. 4624, pouso autorizado, trem baixado e travado. Jet 6726, previsão de decolagem 3 minutos. Certo, 6726. Né? 3896 na escuta da Torre Salvador. 96 completo, final do procedimento, chame Torre, 118.6, dúzia, bom pouso. 118.62, obrigado, 3896. Teria autorização do 983, né? Guarulhos 360, autorizado, aerovia Perlinski 50, saída da Real Transição de Né, curva direita, acione 5073-198 controle. 360 autorizado, asterisco 50, decola na Bel de Né, curva direita 5073 e o controle após 19. Só vou 3 de um nível autorizado. 360. Fechamos quando pronto. Chamará para o ataque, sou o respecto, 93. No. Não estou recebendo sua altimetria, o senhor está mantendo que altitude? Eu não recebo a sua altitude, o senhor está solicitando direto o Siri, não é isso? É, senhor. Autorizado inicialmente 1500 pés, direto Siri, aguardando a autorização do controle. Fala, por gentileza, faça um check aí no modo Charlie. Equipamento. Rapaz, já. 8, 9, 3, 9, 6. Força aérea 4624 no solo aos 34, agilize na medida do possível, libere à direita, mantenha a minha escuta. 6624, controlado, vai liberar à direita. Seguro no 260, mantenha a chegada mar e descendo agora para 2000 pés, ajuste 10. 12, autorizado sinal LS X-ray, informe estabilizado. Até 2000 pés, 0-2, informarei estabilizado o localizador do X-ray para pista 10. Gol 1-260. Controlador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Decolou, setor norte, a gente chega a seguir para Ontina. Ok, Guardião 02, está mantendo 500 pés? Máximo 500 pés, Guardião. 10, prosseguindo para Ondina, a escuta do controle. Sente autorizado, máximo 500 pés, Guardião. Camarão. Bolo 397, controle. Prossiga. Autorizado voar direto Ilhéus, chamando o centro, 1288 ao terno 3325. Ilhéus, 288-3325, no 397. Pistão no zero. Engraçado, a Delta está aguardando para o cruzamento, mantendo sua escuta. Webjet 6726, ingresso, pistão no zero, a linha mantém. A linha mantém, 6726. Tá 3896, no solo aos 38, libere à direita, chame o solo 121-9. Camarada Salvador, Salvador em 29, tá? 3196. Salvo Salvador, tá 3896, transferindo Taxway Golf. Chame o seu taxi Kilo para prosseguir com o taxi. Camarante da Kilo, tá? 329. Falou, Salvador, 5-4, fala 0 para o Cruzeiro Paná. Decolar, pista 1-0, vento 1-3-0, graus 1-0, nós. Decolar, 6-7-2-6. Chame, seu tracionamento, é isso? Para o tracionamento, exatamente, 5-4-0. Chame para o táxi, seu trip. Reportarei para o táxi, 5-4-0. Coro 260, informo o tráfego. Posição de 1 hora, 8 milhas, rumo sudeste, mantendo 500 pés. Na linha litoral, um helicóptero da PM, próximo à posição dona, a 3 milhas sul da posição dona. Positivo no 260. Ainda Mike Alpha ainda não recebeu sua altimetria. Suba mantendo 045 Ninja Mike Alpha. Quando retornar, faça um check no equipamento, quando no solo. Possibilidade do tipo 5-4 no 5-5, decolador no 7, eu vou atrapalhar o tráfego aí. Se quiser, pega o pé depois, intenção a liberar o 70 para a volta. 50 pista livre, guardião 02. Controle Salvador, bandido web 6726, decolou, cruza 1700. Objeto 6726, contato radar na colagem, suba para nível 330, sai da Pulca, transição Aracaju. 330, Pulca, Aracaju, 6726. De 105, 4 horas e 20 até no Galeão. 1765, desça e mantenha nível 110 inicialmente, chegada mão. Ajuste de altímetro 10012 Salvador. Identifique. Estrutura nível 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 1012. 1012, direita ainda alfa, 26 no ponto de espera, grato manter. 6726 aguardando condenação. Ok, você vai manter aguardando condenação, 6726. Rosário 4624, frequência livre ao estacionar. 4624, vai no 4624, estacionar. Externo completa o procedimento, chame torre 1-18, decimal 612. Ciência, trocando a torre 18-6, 1-2-6-0, até já. Salvador, do Papa Santo, da Vembra Limpa. E é o Gol 1260. Está no localizador. Procedimento X-Ray. Tem a pista 10 à vista. Gol 1260. Tráfego avistado. Atente, homens e matas trabalhando. Primeiros 1200 metros. Pista no zero fechado. Ajuste no 012. Pouso autorizado. Pista no zero. Vento 120 graus. 09 nós. Check o trem. Ciente da interdição de 1200 metros da cabeceira 10, o trem está em baixo checado, em livre pouso, Gol 1260. 7765. 7, autorizado no nível 050, Gol 1765. Nível 050, Gol 1765. 14, Lima Mais, 4490. Diego 983, próxima Delta 100. Bruno 983, mantém o ponto de espera. Manterá na Delta ponto de espera, Bruno 983. Bruno 983, se possível, a 30 milhas de Salvador, poderia fazer uma chamada na frequência 118.95 para testes? A 30 milhas, 1895, chamará o 983. Certo. Prossiga. Tráfego Lu para 590 Piauí, qual é a região ideal?